que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu sou terrível, oh, eu sou terrível. Aí apenas comecinho o nosso programa de hoje, no comecinho do programa Eu Sou Terrível. Tivemos ainda É Meu, É Meu, É Meu e Luz Divina, primeiríssimas de hoje do seu Encontro com o Rei. Até às 11 horas, a pedida é só Roberto. Me provocar, você não sabe. Muito bem, até 11 horas, só toca Roberto pra você no seu programa Encontro com o Rei, beleza? Muito romantismo no ar, muita paixão, muita nostalgia. E aí, beleza? Tudo de bom contigo? Espero que sim. Melhor ainda, conectado, conectado comigo e o programa Encontro com o Rei. Bom dia pra você que curte o programa através do Rádio Zlet, do tradicional Raidinho, enfim, onde você estiver, receba o meu abraço, o meu carinho. E é bom parar, porque agora vou decolar, não é preciso. É isso aí, você está na Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração, direção geral, doutor Norberto Pereira. E no chão, eu sou terrível, vou lhe contar. Vamos nessa, minha cidade, meu Brasil, povo lindo de Deus, até 11 horas com o melhor do rei, Roberto Carlos e o seu programa Encontro com o Rei, bom demais. Zen Imóveis, 9 horas, 17 minutos agora, em Fronteiras, Piauí, Brasil. 9 horas, 17 minutos, 9:17, retificando. 9 horas, 17 minutos, no Encontro com o Rei. É preço incrível, é desconto espetacular. Vem pra Semana Extraordinária Zeni. Smartphone Samsung Galaxy A15, 128 GB por 999 ou 10 de 99,90 sem juros. Lavadora de roupas 14 quilos Electrolux por 1.999 ou 12 de 199,90. Cozinha 6 portas Avelã por 999 ou 12 de 99,90. 7 dias de ofertas inacreditáveis. Corre, meu povo! Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. A Secretaria de Cultura e Turismo de Fronteiras convida a população fronteirense, especialmente os nossos foliões, para participarem do primeiro bloco oficial de Carnaval de Fronteiras. Vem aí! Filhos de Fronte, que vai percorrer as principais ruas da nossa cidade. Será dia 1º de março, sábado gordo de Carnaval. Sairemos do terreno ao lado da Fical, próximo à BR, entrando na rua Aquiles Alves, dobrando na rua 9 de junho, até a Praça Bárbara de Alencar, antiga Telepisa. De lá, retornaremos pela Avenida Landry Salles, até a Praça Getúlio Vargas, a nossa Praça Central, onde vai acontecer a grande concentração com vários paredões. Você, folião fronteirense, é nosso convidado especial. Faça parte do primeiro bloco oficial de Carnaval de Fronteiras, Filhos de Fronte. Será dia 1º de março, sábado gordo de Carnaval. Você não pode perder. Pra frente.

9:30 já na cidade, 9:30. Muito bom dia para você, obrigado pelo carinho, audiência. Essa é a hora certa, Zen Imóveis, o nosso programa Encontro com o Rei no Ar, levando até você a melhor música com o nosso rei Roberto Carlos, seus grandes sucessos. Até 11 horas, a pedida é só Roberto. Muito bem, eu vou trazer para vocês na sequência aí o horóscopo do dia, mas deixa eu passar para vocês como é que está o tempo agora em nossa cidade. Calorzão arretado de bom, hein? Pense no calor, viu? 28 graus agora na cidade, a temperatura aí, o calorzão nesse momento em Fronteiras, de 28 graus, nada de chuva no momento, umidade relativa do ar de 73%, o que é bom para a nossa saúde é de 60%, e o vento 13 km por hora, tempo agora na cidade. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Gente, deixa eu atualizar bem aqui pra vocês. Deixa eu passar a... Momentos que eu não... Deixa eu passar para vocês agora, acabei de atualizar aqui, o tempo agora em Fronteiras, como é que está? Tempo em Fronteiras, né? Parcialmente nublado aí, sol entre nuvens, né? Tá aqui um pouco nublado, né? E a probabilidade de chuva tem, probabilidade de chuva de 40%. E a temperatura é de 24 graus agora, agora sim, atualizado aqui, tá bom? E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. É isso aí, deixa eu passar para vocês bem aqui, mais de 150 cidades do Piauí que estão aí com alerta de chuvas intensas, mas foi ontem, né? E hoje, domingo, deixa eu ver para hoje, como é que está? Para hoje, domingo, né? Eu trago já para você, deixa eu passar logo o horóscopo do dia, né? É isso aí. Emoções, então vamos com o horóscopo do dia aqui no programa, né? Agora nesse momento, o que é que os astros indicam? Inicialmente aqui, os primeiríssimos do zodíaco, bom dia para você aqui do signo de Áries. Ariano, o fim de semana, chega com tudo para você. Descanse, mas não deixe de pensar no seu futuro. Alô, bom dia, Touro. Para você de Touro, invista em cultura, Taurino, e também em conversas profundas. É importante também você ter mais jogo, mais foco no futuro, edificando você, manter o foco no futuro e também nas oportunidades de aprendizado. Gêmeos, olha, geminiano, é hora de saber desapegar. É desapegue, geminiano, esteja sempre ao lado de quem você confia e siga em frente com mais confiança. Bom dia, Câncer. Para você de Câncer, os seus relacionamentos estão em destaque. Aproveite o momento aí para pensar e repensar as suas palavras, e também ter cuidado aí com as suas parcerias. Leonino, bom dia. Para você do signo de Leão, os astros indicando para hoje, Leonino, invista na sua saúde, né, e também no seu dia a dia. Procure manter uma rotina leve e também prazerosa. Ok, É, muito bom dia agora aqui para você, né, do signo de Virgem. Virginiano, use a criatividade para se divertir um pouco, né? É, isso aí é preciso também pegar leve e investir no que faz sentido para você. Do signo de Virgem. A seguir tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Ok, ok, cidade, muito bom dia fronteiras, bom dia Brasil. Vamos nessa então, nosso programa, nosso encontro com o Rei que está no ar. Até 11 horas, aqui só vale Roberto, né? A pedida é só Roberto no seu programa Encontro com o Rei. Bom demais curtir Roberto Carlos, é tudo de bom, hein? Histórias de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. Olha aí, você está à procura de um transporte para fazer uma viagem, um transporte alternativo, então vou passar a dica para você. É, Gil Motorista, o Gil Motorista transporte de passageiros para fronteiras e região. Ah, é só você chamar, né, no zap, aqui no zap 11 982 30 22 23. Vou repetir para você, Gil Motorista. O nosso amigo Gil Motorista, transporte de passageiros para fronteiras e região. Fone zap 11 982 30 22 23. Meu amigo Gil. Bom dia, Gil, a sua família. Bom dia, meu irmão. Olha, o médico doutor Aldo Bem, né? O médico doutor Aldo Bem informa que as ultrassonografias em geral e avançada com ele estão sendo realizadas agora toda quarta e quinta-feira, né? A partir das 16h. Agendamento de consulta com a nossa amiga Uelkiane, lá no laboratório Valdemar de Moura Santos, Avenida Manuel Valério, Centro Fronteiras, em frente ao posto de saúde do centro, ou no fone zap 9976-3970. As ultrassonografias em geral e avançada com o nosso médico, nosso grande amigo aí, o doutor Aldo Bem, estão sendo realizadas agora às quartas e quintas-feiras, 16h. De frente pra você e as emoções se repetem. Olha aí a Patrício Bike Peças. Na Patrício Bike Peças tem peças, acessórios para a sua bike. A mecânica é dele, o doutor das bicicletas, o Abel Patrício. Na Patrício Bike Peças, peças e acessórios, os melhores preços, bom atendimento, mecânica do doutor das bicicletas, Abel Patrício. Ali na Avenida 7 de Setembro, ali vizinho, a farmácia Bom Preço, Patrício Bike Peças. E a lanchonete Cantinho do Caldo da nossa amiga Terezinha, né? Você dispõe de um cardápio variado. Na lanchonete Cantinho do Caldo da Terezinha, você dispõe de um cardápio variado. Nós temos caldo e panelada aos domingos, sábados e domingos, né? Estamos localizados na Avenida José Aquiles de Souza, ali próximo ao posto Jatobá Combustíveis. Ao Cantinho do Caldo, a lanchonete Cantinho do Caldo da Terezinha. Fone zap é o 89 99 13 23 74. Terezinha, também Derizinho, é o Fernando, o bom dia pra vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? Forte abraço. Também o amigo Gilvan. Alô, grande Gilvan, né? Tá bom. Olhando pra

bebidas em geral, cervejas de várias marcas, refrigerantes, completo surtimento de bebidas quentes, bom preço, bom atendimento, entregamos em domicílio, através dos fones Zap 89 99 24 84 30 e 89 99 24 98 85. Estamos em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado da churrascaria do Duval, Fronteiras Piauí, organização Holmes Pereira, depósito de bebidas, depósito de bebidas dois irmãos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu. Eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Agora 10h10 na cidade, hora certa, seria o programa Encontro com o Rei. Até 11 horas a pedida é só Roberto. Emoções se repetem. Muito bem, as últimas previsões astrológicas. Bom dia, Libra. Agora tem Libra. Libra, organize a casa, os temas familiares e também a sua vida pessoal. É importante também dar atenção às pessoas certas. Escorpião, preste atenção no entorno e evite expor ideias muito radicais. Escorpião, o céu pede aí para você saber ouvir mais para ser ouvido. Sagitário, sagitariano, procure eleger prioridades e invista o seu tempo nas coisas certas, no tempo certo. É preciso também dar atenção ao que for fundamental. Capricórnio, use a sua intuição para agir de uma forma mais assertiva e procure se posicionar, mas sem entrar em conflito com os outros. Nada de conflito. Bom dia, Aquário. Aquariano, cuidado aí com seu bem-estar de uma forma mais ampla. Aliás, aproveite para cuidar da sua vida interior e da sua espiritualidade. Bom dia, Peixes. Esteja junto, pisciano, das pessoas certas à sua volta. E o céu pede mais trocas e também aparições sociais, mas com mais consciência e qualidade.